triste e sem vigor. Vive perdido neste mundo enganador, até que um dia alguém de Cristo me falou que ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. O seu sangue derramou. Sim, é verdade. Jesus Cristo tem poder. Ele pode te salvar. É somente nele crer. Sim, é verdade. Jesus Cristo tem poder. Ele pode te salvar. É somente nele crer. Eu era triste, muito triste, sem vigor. Vivi perdido neste mundo enganador. Até que um dia alguém de Cristo me falou que ele deu a sua vida para dar vida à minha vida. O seu sangue derramou. Sim, é verdade. Jesus Cristo tem poder. Ele pode te salvar. É somente nele crer. Sim, é verdade. Jesus Cristo tem poder. Ele pode te salvar. É somente nele crer.